Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Deus tem palavras para nós. Aleluia. Você já recebeu alguma vez alguma pessoa que chegou para ti e disse assim: eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Alguém já chegou para ti assim? Para mim já. Qual das duas tu queres a primeiro? Normalmente, o que, que a gente diz? O que, que você diz se alguém se aproxima assim? Tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual tu quer primeiro? Quem quer a notícia boa primeiro para se alegrar? Dá um sinalzinho com a sua mão. E quem quer primeiro a ruim para enfrentar logo o problema? Então tá, a maioria prefere a notícia ruim primeiro. Pois eu tenho duas notícias boas para vocês hoje de noite. Não. Mas na Bíblia tem uma situação bem característica, como eu coloquei no início. Uma notícia era boa e uma era ruim, mas eu vou transformar as duas em boa. Vamos lá? No capítulo 13 do livro de Números. Números, capítulo 13. Você pode abrir a Bíblia comigo. Enquanto você está abrindo, nós voltamos hoje à tarde do retiro de casais. Éramos 160 e poucos casais, acho que eram. Passamos de 160. Foi uma grande bênção. Alguns estão aqui, né? Já foram em casa e já voltaram. E alguns não vieram, talvez estão mais recolhidos. Quem daqui estava no retiro? Deixa eu ver. Diversos de vocês. Um dia vocês vão dar o testemunho aqui na frente, aí vocês vão dizer para aqueles que não foram se vale a pena ou não vale. Se o retiro não for bom, devolvo o dinheiro de volta. Mas se for bom, então vão combinar. Para aqueles que estão às vezes meio duvidosos para o futuro, se for bom, você paga duas vezes. Vamos fazer esse negócio no futuro? Se for ruim, devolvemos o dinheiro. Se for bom, paga duas vezes. Todo mundo vai pagar duas vezes, né? Vão ou não vão, se fosse essa a proposta? Porque foi uma grande bênção, né? Foi uma grande bênção. Então, no capítulo 13, diz ali no verso 25, Números 13, 25, ao final de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Primeira notícia foi boa. A terra que nós fomos olhar. Moisés tinha enviado para lá 12 homens, 12 líderes, 12 cabeças. E eles voltam de lá com uma notícia entusiasmante. A terra é boa mesmo. Mas agora vem a notícia ruim, verso 28. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também nós vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitavam na terra do Negueb, os eteus e os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, que era um dos 12, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Eu recebi uma direção de Deus. Eu já nem faz muito tempo que preguei essa palavra aqui na igreja. Mas eu recebi algo de Deus que nunca tinha recebido sobre essa palavra e durante, conforme vai desenvolvendo a pregação, eu vou dizer a vocês. Moisés tinha escolhido 12 homens. E no início do capítulo 13, diz que eles eram príncipes, eram líderes de Israel. Um outro versículo diz que eles eram cabeças. Se, por exemplo, alguém diz assim, ó, você é o cabeça do lar. O que que significa? Você lidera a sua casa, você lidera a sua esposa, você lidera seus filhos, e você é o representante de Deus ali naquela situação. Se alguém diz, você é o cabeça da igreja, nesse sentido humano falando aqui, então você é líder da igreja, você é príncipe na casa de Deus, você é um dos líderes na casa de Deus. E aqui o Moisés mandou esses 12 homens olharem como era Canaã. E o Moisés tinha dito para eles, vão lá, vejam, se realmente produz frutos bons naquela terra, vejam como são as cidades, se são cidades fortificadas com muros, se não são fortificadas, vejam aquelas pessoas que habitam lá, se são guerreiros, se são pessoas que não sabem fazer guerra, vão lá e deem uma olhada, mas essa terra Deus deu para nós. Seja o que houver lá, Deus deu para nós. Sejam povos guerreiros, sejam povos simples, seja terra árida, seja terra fértil, Deus deu para nós. Essa promessa já tinha sido feita a Abraão. Abraão viveu lá por 2000 antes de Cristo. E esse momento que está acontecendo aqui é mais ou menos 1450. Então a promessa já tem em torno de 550 anos, 600 anos. Chegou a hora de pegar a promessa de Deus, de possuir a terra, tantos e tantos anos, séculos prometida. Eles foram, ao final dos 40 dias, aqueles espias voltaram, e aí eles devem ter dito para Moisés, eram 12, 10 voltaram mais ou menos animado e desanimado. Era um sentimento meio confuso, mas depois nós vamos vendo que aquele sentimento não era mais tão confuso, ele pendeu para um lado. 10 disseram assim, Moisés, está aqui o relatório, a terra realmente é frutífera, realmente é uma terra abundante, maravilhosa, mas, e aí vem o mas, né? Até diz aqui na nossa Bíblia, a terra é boa, tem leite e mel, porém, tem uma dificuldade que nós não vamos conseguir vencê-la. Tinha duas notícias, e logo a gente vai vendo que entre a notícia boa e a ruim, para aqueles 10 primeiros homens, prevaleceu. Qual a que venceu? A notícia ruim. Aquilo contaminou o povo todo. No minuto seguinte, nas horas seguintes, as pessoas começaram a dizer, por que que nós saímos do Egito? Era melhor ter ficado lá, era melhor até ter morrido lá. Semana passada eu já fiz uma palavra, trouxe uma palavra parecida, que quando eles estavam com o mar pela frente, começaram a reclamar e reclamar. Agora aqui de novo, a situação novamente aparece, quando chega a hora de pegar a bênção. Agora deixa eu te dizer uma coisinha espiritual. Antes de qualquer bênção, sempre existe uma luta. Vamos dizer juntos? Antes de qualquer bênção, sempre existe uma luta. Talvez você experimente isso na sua vida, não experimenta? Parece que as coisas vão dar certo, vai dar certo. De repente, quando está quase dando certo, um problema. Tem irmãos que me dizem assim, pastor, para mim parece que tudo é difícil. Quando vou receber algo da parte de Deus, quando vou receber uma bênção, até material, na hora de receber parece que algo tranca. E depois vai, recebe. Sabe o que é isso? Tem duas coisas. Por um lado, é Deus treinando a sua fé. Na escola da fé, vamos dizer, na escola de Deus, Deus tem diferentes maneiras de nos treinar, e uma delas é permitindo que se levantem obstáculos. Ainda que seja o diabo que traz o obstáculo, mas sob permissão de Deus. Então, ah, é o diabo, ah, é Deus. E às vezes tem situação que pode ser os dois. Vou explicar. A bênção está por chegar na sua vida. Está na hora de você ter leite e mel, abundância. E de repente o diabo diz para Deus, como disse para Jó, ou disse para Deus a respeito de Jó. De repente você está quase, vamos dizer, com a mão na taça, né? Quase pegando o troféu. E o diabo diz, sabe por que, que ele é tão fiel assim? Por que, que ela é fiel para ti, Deus? Porque tu dá tudo para ela, tu dá tudo para ele. E ainda, Deus, tu dás de mão beijada. Tu dás muito fácil. Põe um obstáculo, Deus, para ver se o teu filhinho, para ver se a tua filhinha não vai abandonar tudo. E aí o diabo testou Deus. E Deus de repente diz, bom diabo, se tu acha que meu filho está perto de mim apenas por interesses, vai lá e testa. Não foi o que foi feito com Jó? Eu te permito o teste, mas tu não pode fazer qualquer coisa, apenas um teste. E toda vez que a luta se levanta e você mantém-se fiel a Deus, a bênção vem sobre ti. E sabe quem é envergonhado? O diabo. Ele sai derrotado. E agora aqui tem 10 homens, dos 12, 10 foram reprovados no teste. 10 disseram, não, Deus não vai dar a terra. O que que Deus vinha dizendo há 600 anos? Eu vou dar a terra. O Abraão já tinha morado nessa terra. Isaac já tinha passado por essa terra. Jacó também já tinha morado lá. Eles tinham temporariamente agora ido para o Egito por uma certa situação de busca de alimentos e acabaram ficando lá, acabaram depois aprisionados e agora estavam retornando para algo que era deles, que era dos pais, que era dos avós, que era lá dos antigos. Deus disse, essa terra é de vocês. Deus vinha trazendo eles pelo caminho. Deus vinha com aquela coluna de fogo à noite, com uma nuvem fazendo sombra e dando a direção durante o dia. Será que Deus, que trouxe até as portas de Canaã, será que Deus iria desampará-los agora? Nós temos a resposta, é? Não, Deus não vai desamparar. Só que situações como essa, às vezes eu pergunto para Deus, Deus, por que que tal coisa está escrita na Bíblia? Você já fez pergunta para Deus? Você leu alguma coisa? Senhor, por que essa dificuldade? Afinal, esse pessoal vinha de escravidão, vinha andando pelo deserto, agora eles vão entrar na terra, lá na terra tem 7 povos habitando, e tem uns caras lá que são uns gigantão, que ninguém vai enfrentar eles. Por que, Senhor? A pergunta certa não é bem por quê? É o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Essa é a pergunta certa. Alguns diriam, para quê, Senhor? Eles tinham que ter mais um teste para a sua fé, porque andaram pelo deserto sendo alimentados, tendo água, tudo como milagre, as roupas não envelheciam, os calçados não se desgastavam e não furavam. Essa foi a trajetória toda pelo deserto. Bênção, bênção, bênção. Andar com Deus, enquanto estamos recebendo, recebendo, recebendo, nós dizemos, é fácil. É fácil, não é? Até o ímpio, até o incrédulo começa a vir nas igrejas evangélicas, porque dizem que Deus dá carro novo, Deus dá casa nova. Eles não vêm atrás de Deus, eles vêm atrás das bênçãos, das doações que Deus dá. Às vezes eu passo luta, você deve passar suas lutas também. E eu sempre digo uma coisa para Deus no meio da luta. Deus, venha o que vier, eu sou teu. Estou andando com o Senhor Jesus agora quase 30 anos. Nunca o Senhor me deixou na mão. Como dizemos no popular, dizem que o cara nadou o oceano todo e morreu na praia, né? Deus não vai te deixar, e nem a mim, morrermos na praia. Não vai deixar. Tem um verso na Bíblia que diz que o Deus que começou boa obra em vós, há de completá-la. Até que dia? Até o dia da volta de Jesus, o dia de Cristo Jesus. Deus que te trouxe até aqui. Agora, Deus que trouxe Israel até aqui. Será que são os gigantes que vão impedir a bênção? Não. Será que a terra, por estar ocupada? Não. E dois homens desses 12, dois homens disseram: é verdade, tem leite e mel, e é verdade que tem gigantes, mas subamos, vamos subir. Lá era uma terra montanhosa. Vamos subir, porque Deus prometeu que é para nós essa terra. Diante do obstáculo, diante de uma dificuldade, duas reações nós tomamos. Ou a reação da fé: eu vou continuar caminhando para frente, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ou a reação do medo, em que nós começamos a murmurar e o nosso coração fica agitado e a fé despenca. Diante da situação, sempre será assim: ah, eu vou ficar estacionado na minha fé. E isto não existe. Ou você avança ou você retrocede. Você viu? Caleb e Josué disseram: vamos à frente. Os outros disseram: não podemos ir. Os mesmos viram as mesmas coisas. Os mesmos 12 homens enxergaram os gigantes. Os mesmos 12 homens viram lá plantações de uvas fantásticas. Só que a reação aqui dentro, de 10 foi uma reação de retrocesso. E de 2 foi uma reação de avanço. Sabe o que aconteceu com os 10? Eles tinham medo dos gigantes, né? Os gigantes vão nos matar. Nós éramos como gafanhotos. Um gafanhoto tem aí 7 centímetros, talvez maiores, quem sabe 10. Nós então éramos tão pequeninos. Aqueles homens vão nos trucidar, vão nos despedaçar. E os outros dois disseram: vamos, porque a nuvem está sobre nós, a nuvem de Deus. A coluna está sobre nós, a coluna de fogo. Vamos adiante. É verdade, diante de uma verdade dessas, dos gigantes, era verdade. Diante da verdade que está diante de nós, ou chamar essa verdade de obstáculo, você vai ter que se posicionar, e isso é todos os dias. Por que esse texto da Bíblia está aqui? Só para contar que 2 foram vitoriosos e 10 retrocederam? Não. É para nos ensinar que quem continua crendo, mesmo no meio das lutas, sairá vitorioso. E quem se assusta e deixa o susto e o medo tomar conta, esses não ganham nada. Veja, esses 10 morreram. Morreram logo. Deu um mal súbito. E diz que Deus mesmo os matou. Eles tinham medo de morrer na mão dos gigantes. Morreram bem antes. Sabe quando é que a gente morre? Agora falando espiritualmente. Quando você perde a fé. Você morreu. Entenderam, irmãos? Quando a tua fé, não estou falando: ah, mas Senhor, pastor, se eu morrer hoje, eu estou até com medo, estou enfrentando umas lutas, estou meio desanimado. Se eu morrer hoje, estou perdido eternamente. Não, se tu é crente em Jesus, tu não está perdido. Tu perdeu aquela bênção. Aquela bênção para a qual Deus estava te conduzindo para recebê-la logo, logo, logo. Perdesse a bênção. Aqueles 10 morreram antecipadamente, não foi gigantes que os mataram. Eles próprios mataram a sua fé. E aí Deus está dizendo: eu não posso contar com esses homens incrédulos. Veja comigo aí na sua Bíblia, no capítulo 14, versículo 21, você vai entender por que aqueles homens tinham que morrer antes de entrar em Canaã. 14:21. Veja aí. Vamos ler o 20 também. tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, Moisés tinha orado, perdoa essas pessoas, Senhor. Segundo a tua palavra, Moisés, eu lhe perdoei. Deus perdoou o povo. Mas Deus não podia contar com aquelas pessoas. 21. Porém, tão certo como eu vivo, falando o Senhor, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu prometi dar aos pais. Para mim, a questão nova, para mim, revelação de Deus para mim, é que esses homens eram líderes e cabeças. Eles iam representar Deus lá em Canaã. Canaã era cheio de povos pagãos, povos idólatras. Tinha um grupo, inclusive, que jogava suas crianças no fogo. Eles faziam lá uma, tipo uma lareira de cobre. Tocavam muito fogo e sacrificavam seus filhos pequenos em homenagem a uma entidade chamada Moloque. Era isso que tinha lá. E agora Israel estava indo para lá. E eles iam levando a glória de Deus para lá. Lembram? Esse povo tinha sobre eles a nuvem e a coluna. Não era representando a glória de Deus, a presença de Deus. Agora aqueles 10 homens, os incrédulos, não podem carregar a glória de Deus. Entenderam? Porque Deus os tinha que eliminar. Porque Deus só vai acompanhar quem crê. Deus nunca premiou a incredulidade. Nunca. Pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca premiou a falta de fé. Pelo contrário, Deus sempre exaltou, e Deus sempre honrou, e Deus sempre abençoou aqueles que mantiveram-se na fé, mesmo no meio de uma crise, mesmo no meio de uma luta. Algumas pessoas já me disseram assim: pastor, se Deus não me socorrer, estou largando tudo. Que fé, hein? Que fé na desgraça. Que fé, se o Senhor não me dá o que eu estou pedindo, estou abandonando o Senhor. Nós temos que dizer: o Senhor que está comigo, o Senhor que eu conheço, nunca me deixará. Não deixará. Por isso nós insistimos tanto aqui na igreja em pregar a palavra, a palavra, a palavra, para quando nós vamos estudando a palavra de Deus, nós estamos conhecendo Deus, como Deus, vamos entre aspas, como Deus funciona. Quando você conhece Deus, pode levantar a luta que for, você permanece com o Senhor, você não larga o Senhor. Você até pode ter, entre aspas também, prejuízos. Mas, Senhor, agora esse problemão na minha frente. Deus só vai te dizer: continua crendo em mim. E continua caminhando para frente. Isso Deus vai te dizer. Um dia Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Porque no reino de Deus tem esse reino humano aqui, o reino que nós vivemos é humano. Mas nós que já cremos no Senhor Jesus somos governados por leis espirituais. No reino de Deus, nós não olhamos para trás. Outro dia eu estava numa outra cidade e fui almoçar num restaurante, não tinha onde almoçar. E o garçom começou a conversar comigo e de repente ele me perguntou assim: o senhor é evangélico? Sou. Não sei de onde ele tirou, ele só disse: parece. O senhor tem cara de evangélico? Não sei como é que é a cara de evangélico. Boa, amém. Mas O rapaz, certo, viu alguma coisa assim, que se identificou até espiritualmente, e me perguntou. E aí começamos, ele estava atendendo um e outro, mas sempre que ele podia, ele dava uma escapadinha e vinha na mesa. Lá pelas tantas, entrou uma conversa e eu até disse, olha, ele, eu sou pastor. O senhor é pastor? Ah, então eu tenho uma pergunta para o senhor. E aí ele atendeu outro e voltava, e atendia outro e vinha. E assim foi a nossa conversa. E ele me perguntou, assim, olha, eu tenho uns problemas, ele não disse o que era, eu também não ia perguntar, mas tudo isso no meio da freguesia. Hein? Eu tenho uns problemas, já sou cristão há algum tempo, mas sempre estou olhando para trás. A minha mente funciona para o passado. E aí eu lhe disse, mas irmão, quando nós estamos no Senhor, todos nós temos um passado, e alguns têm um passado ruim. Mas quando Deus perdoa, aquilo está cancelado. E tu não pode, irmão, deixar que o diabo fique jogando na tua mente o que até Deus já perdoou, e de repente nem tu te perdoou ainda. Citei aquele verso da Bíblia, de 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu coloquei algumas coisas para ajudar aquele irmão a não viver do passado, mas sim, botar a mão no arado, o reino de Deus é o arado, e andar para frente. Falamos aquelas palavras, e ele atendia um e outro, aí depois me disse, obrigado, eu vou fazer o que tu me disse. É isso, irmãos, nós somos um povo que, ainda que tenhamos um passado e que se ele foi ruim, o Senhor nos perdoou quando a gente se voltou para o Senhor. Aquilo que o sangue de Jesus já cobriu, até a Bíblia chega a dizer lá em Miqueias que o Senhor pega os nossos pecados quando ele nos perdoa e lança no profundo do mar. O mar tem alguns lugares aí, que acho que dá 150, 200 metros de fundura, né? Quem entende de mar aí, acho que até mais deve ter. Quanto? Um quilômetro, até mais de 1.000 metros. Quer dizer, e o homem natural, não consegue mergulhar nessas profundidades, né? Porque tem problema de pressão, explodiria. E até com equipamentos, acho que para essa profundidade não dá para levar o ser humano. Então hoje se leva um robozinho, uma filmadora, e desce lá então 1 quilômetro de cabo para filmar o fundo do mar. Mas quando Deus diz que lança nossos pecados no fundo do mar, isso é uma linguagem simbólica para dizer, lá ninguém consegue buscar. Eu estava dizendo para esse irmão, e citei esse verso da Bíblia para ele, irmão, aquilo que Deus sepultou, não vai buscar. E nem deixa o diabo jogar isso de volta. Se ele jogar de volta, tu tem que levantar, a Bíblia diz, o escudo da fé. E quando o diabo enxergar fé, ele vai vir trazer obstáculos, vai trazer gigantes, vai trazer coisas antigas para tentar fazer você remoer aquilo de novo. Tu tem que dizer para o diabo, eu não sou vaca. Vaca é que come o pasto, né? Senta depois e o pasto volta para a boca dela, né? Isso aí se chama ruminar. Ou se você quer dizer, eu não sou vaca, você pode achar meio que vai ofender o diabo, né? Você pode dizer, eu não sou ruminante. Fica mais bonito. Bom, seja como for, você está dizendo, eu não busco coisas passadas. E a vaca traz aquilo de volta, engole. Traz de volta, engole. Parece que o processo é 4 vezes, né? Alguém sabe disso? Quem criou vaca aí? Quem é vaqueiro? Já pensou? Vai, volta. Não! Aquilo que o Senhor afundou, está afundado. Se não, nós vamos viver atormentados pelo aquilo que já passou. Esse povo aqui conhecia Deus, mas olhava para trás. Chegou a ter saudade do tempo do Egito. A falta de fé, mata mais e antes do que os inimigos externos. O maior inimigo nosso é interno. Às vezes, ah, o meu inimigo é o diabo. O diabo é um inimigo externo. Assim como a sociedade aí sem Deus, que se levanta contra a tua fé e contra a minha, é um inimigo externo. O grande problema não é fora. O grande problema é dentro. Sabe como é que a Bíblia chama essa inclinação para o medo, a inclinação para a incredulidade, a inclinação para abandonar Deus? A Bíblia chama isso de velha natureza, ou também chama de carne. Então, você já tem o Espírito Santo, você já é de Jesus, você tem o Espírito Santo na tua vida. Só que a velha natureza, ela ainda não morreu. Essa é a notícia ruim para todos nós. Mas a boa, o poder de Deus, você buscando na palavra, buscando na oração, estamos entrando na semana do jejum, você recebe poder de Deus para vencer a velha natureza. Você recebe isso. Irmãos, caminhemos para frente, porque você é portador da glória de Deus. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Naqueles dias lá, a terra era Canaã. Depois tem outro verso bíblico que amplia a terra para o mundo inteiro. Israel estava levando uma nova fé para aquelas pessoas que viviam sem Deus lá. Para aquelas pessoas que viviam sacrificando seus bebês, seus filhinhos. Israel estava levando uma nova fé, levando um novo Deus. E agora, verdadeiro Deus. Mas se o estrangeiro, aqueles que habitavam em Canaã, chegou a Israel lá, escuta, vocês, o Deus de vocês cuida ou não cuida de vocês, afinal? Por que que vocês têm tanto medo? O Deus de vocês tem poder para resolver isso aí ou não tem? Esses 10, eles estavam dizendo, em outras palavras, ao se deixarem tomar pela incredulidade, eles estavam dizendo, Deus não cuidará de nós. E os dois, Caleb e Josué, estavam dizendo, apesar de tudo que tem pela frente, Deus cuidará de nós. Tu tens essa certeza na tua vida também? Tens? E quando o gigante aparecer, você pode dizer, te cuida, gigante. Te cuida, não porque eu sou forte, porque eu vou invocar o meu Deus que é forte. Não porque eu sou o super-homem, a super-mulher da fé, porque eu não vou desistir de caminhar com o meu Deus. Quantas vezes, quantas mesmo na minha vida, ao longo dos pelo menos últimos 10, 15 anos, ao ir libertar pessoas que estavam possessas de demônios, quantas diziam assim, eu vou te matar. Quem aqui já enfrentou situações dessas? Eu vou matar teus filhos. Eu vou tombar o teu carro. E eu só posso dizer para o diabo o que ele é. Tu és mentiroso. Sai do meu caminho. Não deixa o medo tomar. Não deixa o medo tomar. Se eu tiver medo do diabo, então eu estou dizendo para o diabo que o meu Deus é mais fraco que ele. Pelo contrário, qualquer tipo de gigante, seja espiritual, seja natural, qualquer tipo de gigante tem que ver o Deus que habita em nós. E aí eles começam a tremer. A tremer. O Senhor é fiel. Quando vem um obstáculo, e outro dia eu preguei uma palavra aqui, muitos irmãos me disseram, pastor, estamos passando em lutas tremendas. Talvez de novo, estamos muitos aqui em lutas grandes, lutas maiores, ou aparentemente maiores, que a nossa capacidade. É verdade. Sabe por que que às vezes a luta parece maior, o gigante é maior que nós? Para o milagre ser maior. para você nunca poder dizer eu venci o gigante, estufar o peito, você vai ter que dizer eu criei e Deus o venceu. Essa é a maneira correta de falar as coisas. Eu criei, Deus me honrou. É assim, irmãos. Continue crendo. Continue crendo, ainda que as lutas apareçam. Porque tu és portador da glória de Deus. Tu és portador. Não perca isso. Se perder a fé, perde logicamente a presença de Deus. Segura a fé e a glória de Deus vai te acompanhar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, que coisa linda. É a palavra de Deus nos dando fé, né? Que coisa linda a palavra de Deus. Aleluia. A fé é certeza. É certeza. Só me diga amém se tu tem certeza. Quando a gente era criança, cantávamos um hino na igreja. Talvez aqui alguém conheça. Dizia assim, acho que vocês não conhecem. Vocês são mais jovens. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem que lembra desse? Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo tem certeza, diz amém. E a criançada dizia, amém. E depois quem é salvo tem certeza, bate o pé, assobia, bate... Bom, aí era uma festa para a gente, né? Agora, você só vai dizer amém. Primeira coisa, você tem certeza que você está salvo? Se você tem certeza, então diz amém, assobia, bate o pé, bate palma, faz tudo. Hein? Amém? Amém? Glória a Deus! Amém. Agora, irmãos... Essa é a fé da salvação. Mas quando um gigante se levanta no teu caminho, e pode ser que alguns de vocês estão enfrentando gigantes, tu já conseguiu ter a certeza que a vitória é tua? Porque essa certeza às vezes leva dias. Às vezes é um momento teu com Deus, aquela certeza, bum, no coração. Às vezes, ah, pastor, eu estou em luta, mas não tenho certeza ainda, porque a fé é a certeza. Eu já tive certezas na minha vida, já tive certezas a respeito da vida de outros. Às vezes vai orar com alguém e Deus confirma, essa pessoa está curada. Se Deus confirmar, eu digo, tu está curado. Mas se eu orar e Deus não confirmar, bom, é com Deus, apresentei a oração para Deus e deixa Deus decidir. Mas se vier a mim a certeza que é a fé para aquele caso ali, eu digo. Para os gigantes que estão diante de ti, tu tens essa fé para o caso particular? Pensa um pouquinho no teu gigante, não é para valorizar o gigante. Só pensa nele e diz, tu vais cair, tu vais desabar. Deus permite que desafios grandes venham. Você sabia? Deus permite. A escola da fé às vezes é dura. Ah, como às vezes é difícil a escola da fé. Mas nós lemos lá em Tiago, no início do culto, quando a gente persevera, nós saímos mais experientes e fortalecidos. Persevere. Não largue, até, não estou falando largar Deus, agora não desanima numa situação que você possa estar sofrendo, é Deus te treinando. Eu acho que um atleta, tem um dos irmãos aqui que era ou é atleta ainda, né? Fazer alguns esportes talvez exigem ao extremo da musculatura. Deve dar dores nos músculos. Ah, o irmão aqui já foi, é, tu já foi, né? Atleta. O irmão era goleiro profissional. Exige mesmo os músculos, dói. Tem que esticar ao máximo. Talvez o atleta reclame do treinador de... Como é que é o físico? preparador físico. Deus é o preparador físico. Trazendo para Deus, Deus é o preparador espiritual. Deus está doendo, Deus. Sabe o que, que Deus está te dizendo? Eu quero formar em ti uma fé forte. Uma fé forte. Músculos fortes, com certeza, quem entende de corpo humano bem aí, tem que ser muito treinados, né? Tem que ser muito esticados, muito exigidos. Se Deus está te exigindo, entenda que é para te abençoar. Deus está me exigindo algumas coisas minhas, nessa área de fé, coisas particulares minhas. Deus está exigindo. E outro dia estava orando, tanto eu quanto a minha esposa, recebemos a certeza de algo particular. Recebemos a certeza. Então eu disse: Senhor, a certeza chegou no meu coração. Isso é a fé. O Senhor deve ter dito, então caminha. Eu não ouvi Ele dizer, mas eu entendo pela Escritura que Ele diz: tens a fé? Caminha. Pai, nós te agradecemos. Que noite linda, Senhor, de a gente poder ter a nossa fé fortalecida. Estamos te conhecendo aqui pela tua palavra, e cada vez que vimos mais um relato das Escrituras Sagradas, como o Senhor agiu lá no passado, é igualzinho como o Senhor age hoje. O Senhor agiu com uma população inteira, agiu ali com 10 homens, 10 retrocederam, 2 avançaram, decidiram crer. Nos ajuda a crer, Senhor. Quando os gigantes estão diante de nós, ajuda-nos a entender que o Senhor não vai levar a tua glória para a terra com incrédulos, com gente que desistiu do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter fé para nós mesmos e fé para abençoar outras pessoas. Fé para nós caminharmos contigo e fé para trazer outros juntos, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós podemos te conhecer mais nessa noite. E todos os irmãos que estão em lutas, todos, Deus, eu quero te pedir fé para vencer, perseverança. Não desistam, irmãos, não desistam. O socorro de Deus nunca chega atrasado, nunca. Deixa Ele te treinar, ainda que o treinamento às vezes é dolorido. É para te fortalecer, aleluia. Pai, eu quero te pedir ajuda a cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui nesta noite. Ajude-os mesmo, ó Deus, a permanecerem nos dias que as bênçãos estão chegando. E a permanecerem quando bênção nenhuma está chegando. Porque isso também faz parte da tua escola, Senhor. Em nome de Jesus. Nos dá uma semana de muita bênção, e às vezes até de muito treinamento, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis, e os gigantes serão derrotados, porque nós cremos naquele que derrota gigantes. Aleluia, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.